Morte, minha senhora Dona Morte, tão bom que deve ser o teu abraço, lânguido e doce como um doce laço e como uma raiz sereno e forte. Não há mal que não sara ou não conforte tua mão que nos guia passo a passo. Em ti, dentro de ti, no teu regaço não há triste destino nem má sorte. Dona Morte dos dedos de veludo, fecha-me os olhos que já viram tudo. Prende-me as asas que voaram tanto. Vinda Morama, sou filha de rei. Má fada me encantou e aqui fiquei à tua espera. Quebra-me o encanto.